sinto pena de mim mesmo agora. Sentimento não merecido, mas demora e eu tenho que tentar de algum jeito modificar meu pensamento sobre eu mesmo agora. Pois nada mais vai ajudar se eu não quero dar atenção, se eu continuo fechado e tudo continua igual no mundo. Pois nada mais vai ajudar se eu nego toda ajuda, se eu me finjo tão melhor.